Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, we do too much. Ufólogos, ufólogos, a conexão é monstra. Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brother, I see you, the family, motherfucker. Underground é que estrala, é óbvio. Aqui é mistério, ufólogo. Eu sou louco e não hostil, sou pesadelo da rima. Pra aquele que nunca curtiu, o underground é que bate forte no CD ou no vinil. Represento o povo sofrido, periferia, Brasil. O meu flow tá afiado, tipo que passei no esmeril. A conexão é pesada, essa ninguém previu. Queria ser uma mosca, pra ver quem me denegriu. Família Tanclão, eu represento. Respeita tio que nunca teve um sonho e persistiu e fez essa vida o rap e nunca desistiu. Sou ligeiro tipo rap, tio, passei longe de ser infantil. A caveira do Fólogos é louca, o mundo inteiro invadiu. O Judas Priest mandou o beat, chegou as ideias, fluiu. Hoje que basta e pro Playzoo. Quem nunca ouviu, o Buda Monk mostrou na rima, também faz parte da crew. Underground é que vai além, atravessa mares e rio. Skill, São Vicente, o bagulho tá louco. Aqui o esquema tá mil, aqui é rap nacional. O fogo já tá no pavio, nos flashes em número 5. Explodiu, representamos ao latino. Formigueiro se expandiu, o Brasil. Vai pensando que aqui o bagulho tá frágil. O bagulho aqui tamo tudo armado, a rima é tipo fuzil. Aqui é mistério que vos fala, câmbio, desligo. Partiu, a conexão é monstra. Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil, see you, the family, motherfucker. O underground é que estrala, é óbvio. A conexão é monstra. Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil, see you, the family, motherfucker. O underground é que estrala, é óbvio. Pede mil grau e sem dar trela pra ramela. Juta picha ufólogos, aqui a fita é séria. Não é gangue de favela, nem montamos panela. É que disseram pra convocar só os loucos, já era. Quem desacreditou senta na cadeira e espera. Brasil é ser unidos numa só matéria. É dia de vitória, uma conexão histórica. Só rajada sonora disparada em forma férica. É que bate forte, percorre por toda a América. Por cada sangue bom, nossa junção segue na métrica. Minha rima e eu, mas o plebeu daqui pros dois tucão de um coração que tão nessa batalha que nenhum. Pra vencer por você sem deixar oscilar. Fazer por merecer, exercer o dom de cantar. Agradeço ao Senhor que do meu lado sempre está. E os meus irmãos que me chamaram nessa pra somar. Favela é meu lar, representa a baixada. Brunão, mente sagaz e mistério, meus camarada. Com a visão ampliada, caneta carregada. Pela paz, pelo amor, é o Fólogos na área. É mais ou menos assim. A conexão é monstra, Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil, see you, the family, motherfucker. O underground é que estrala, é óbvio. A conexão é monstra, Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil, see you, the family, motherfucker. O underground é que estrala, é óbvio. Brasil, Judá, Cristo, Estados Unidos, nunca ninguém previu. Viu a união dos amigos que fortaleceram entre si, um ajudando o outro, me vi no jogo disposto. Senti a missão no meu corpo ressurgir. Hoje estou aqui, mistério Brunão e Ataíde, Muniz, Baixada, Santista, São Vicente, Litoral, Paulista. Os loucos conscientes vieram evoluir a sua brisa, trazendo a mais pura loucura que poderíamos proporcionar. E meia soberba que a ilusão tem pra te dar. O hip hop é a cura que a sociedade tem que abraçar. Porque veio pra resgatar as identidades perdidas, mente mal excluída. Ajudar a mudar de vida, mostrar a saída, a entrada pro mundo novo. Break grafite, rap DJ, as novas armas do meu povo. Pô, o Fólogos, o Miqueiro, o Latino, o Brasil, o Tantan, Brasil. A conexão é monstra, Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil, see you, the family, motherfucker. O underground é que estrala, é óbvio. A conexão é monstra, Juta picha ufólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil, see you, the family, motherfucker. O underground é que estrala, é óbvio. No Goofo Logos, what's good? It's your team, Goofo Logos, please hood. Swarm of the killer bees, Rosewood, Fist of Fury, hard body, judge a jury, fatal flying guillotine. Do they really, really? 36, apocalypse chamber, hollow tip, be aware of the danger. Wu-Tang, make your speakers bang. No one can hang the slave, but Ben Flames, shooter, priest, born a Skywalker. Jedi mind tricks, the force is what I offer. greater. Stone cold annihilator. Prepare for the killer beast swarm. Dust the door, climb a wall, break your jaw, break it on call. A conexão é monstra, junta peixe ou fólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil cheio, the family, motherfucker. Bandeira e nave aqui estrala, é óbvio. A conexão é monstra, junta peixe ou fólogos. Os loucos daqui se identifica com os loucos de lá, é lógico. Brasil cheio, the family, motherfucker. Bandeira e nave aqui estrala, é óbvio.